lá que eu vou, pra junto do meu rei, eternamente o louvarei. É pra lá que eu vou, pra junto do meu rei, eternamente o louvarei. Glórias e honras ali vou cantar, e o seu nome somente adorar. Não me cansarei, pra sempre cantarei ao lado do eterno Deus. Não me cansarei, pra sempre cantarei ao lado do eterno. Imagina.